Sí. Admitido saída da cabeceira 1-0 para a primeira curva à direita, perfil da árvore nessa. No 607, chame centro Recife no 251, alterno 3325. Puxa na 6225, chamando agora o centro Recife em 1288, alterno 260. 288-260, obrigado. Então, 3304, após a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda e cobrança, equipe de sol está autorizada. Então, após a passagem do aeronave da Gol, está autorizado o feedback lamento. Controle Salvador, bom dia, Gol 1923, na Dael, cruzando 1800. Controle 120, decimal 8. Transferiu. Autorizado em ingresso na Juliette, Porto Meia Dúzia. Juliette, Porto Meia Dúzia, são 3732. 3, contato radar na decolagem. Cuba 360, saída da El. 360, da El, 95. Alterna Natal, 157 no meu mesmo. 6312, aguarde para início de táxi. Aí, Zé. Trip 5221, Juliette, confere e aguarde para a cópia. Nível 160, por gentileza. Está coordenado no 60, Trip 5221. Salvador, muito bom dia. O passaredo 9811 com a Juliette, faixa 3. Passaredo 9811, Juliette, confere, número 2 para a cópia. Próximo a Juliette, 6319. Mantenha Juliette, China 6311, aguardando para gate 01. Ok. 360, decolagem autorizado no 0, vento 210 graus com 109. 3340, a gente decola 3663, bom dia, no 605, tá dando um ponto de tela. 605, bom dia, após a rolagem, saco da TAM ali e mantém. Pode ali manter, 605. Xanay 6312, autorizado táxi até através do portão 05, aguardando para prosseguir o táxi. Autorizado táxi até através do 05, é bem. Sofá, Mike Eco Delta, informação em curso é Juliette, número 6 para a copa. 35221, pronto, cópia? Tá pronto. Trip 5221, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10, com a primeira curva direita, sai da árvore, depois voa direto de Vitória da Conquista, aciona 5520, controle 120, decimal 8. 160, autorizado, decola na 0, direita, A, ponto direto, conquista, 5520, controle 1208, 5220. 5221, correto, repartição para puxa. Passaria do 9811, pronto, cópia. Anda! Passaredo 9811, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, com a primeira curva direita, saída árvore, depois voa elefa, prossegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5425, controle 120, decimal 8. Autorizado Conquista, 180, decola da 10, com curva direita, árvore, elefa conforme rota, 5425, libere 1208, posição 9811, passaredo. Passaredo 9811, correto, pode comprar a puxa final. Mike Eco Delta, pronto, cópia. 63, decolou 07, controle 120, decimal 80. 12080, obrigado, boa tarde, 3663. 125, controle 120, decimal 8. O que é que tá pegando? Ótimo. 118, décima 95. Pronto para táxi, o DAN 3304, 151 a bordo, 4 às 20, alterna com fins. Dúvida. Gente, para o reboque agora você vai chamar aí 121, décima 9. Ok, obrigado. Alinhado pronto, gol no 605. Gente, no 605, decolagem autorizado no 0, tempo 170 graus, 1, 2, 9. Veio decolagem 605. Veio transatlântico, ponto de espera, ponto de espera, torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste no 0, 2, 1. Gente, vai seguir no navegação. 23, contact now, Recife Center on 12685, backup 12845. 7203, Recife Center, 126, decimal 85, 125, decimal 45. Charlie Alpha, desça para 1.500 pés, comprou da rotatória agora, Mike Charlie Alpha. Altímetro no 0, 2, 1. Descendo para 1.500 pés, comprou da rotatória, Mike Charlie Alpha, já disparou no 0, 2, 1, graças. Delta livre acionamento, chama táxi. Bono 605, decolado 09, controle 120, décima 80. Controle 280, bom domingo, bono 605. Dan 3304, pronto. 3304, alinha e mantém cabeceiro no 0. Alinha e mantém 10, Dan 3304. Condor 23, agora chama o solo, 121, décima 9. 219, pronto. Condor 23, autorizado táxi pela Alfa. Juliette, da ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 021. Decolagem autorizado no 0, vento 190 graus, 129. Decolagem 10, 3304. Chamando 63, 1-2, após a rolagem do aeroporto da TAN, mantém. Rolagem do aeroporto da TAN. Siga. É a última forma que no visual da ponte 612, no pátio 1, está com o avião da TAN. É, vou aguardar até a companhia definir a posição, ok? Gente, gostou, Uno 923, chame Centro Recife, 125, Uno, alterno 3325. 25, Uno, 2335, voa. Uno 3325, a secundária, um voo, Uno 923. Livre restrições, o 3663. Afirmativo, livre ascensão 340. 363, ascensão 34. Alfa, tem o campo à vista? Afirmativo, senhor. Chame torre agora, 18, 395. Confirme, 1885. 1895. 1895, graças, senhor, muito obrigado. Vai chamar a torre agora. Bom dia, senhor. Na 632, voa. Prossiga na chegada à mar e desça para 3.000 pés o altímetro no 021. Dois Salvador, muito bom dia. Dan 3304 decolado. Passando agora a 1.300 pés, ascensão ao 340 no perfil da Arbor. 3304, 3604, bom dia, contato, radar na decolagem, Sol 340 na saída Arbor. 340 na Arbor, 3304. Mantém. 6312, decolagem autorizado no zero, vento 190 graus, 139. Então, decolagem. Ingressar sinal da 17, contra embaixada checado, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, já está no visual, posto autorizado na pista 17, 200 graus, 139. Ok, livre pouso 17, Mike Charlie Alpha. Condor 23, autorizado a olhar e manter pista 10. Mantém 10, Condor. Salão, são 3859. 3859, autorizado para Curitiba, nível 360, decolador no zero, com primeiro curva direita, saída árvore, depois do elefo, e prossegue conforme a rota do plano de voo. Luciano 5515, controle 120, do sinal 8. Tem uma... Será que poderia cortejar um pouco mais devagar? Afirmativo, então 3859, autorizado para Curitiba, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita, saída Água, Elefa, onde recebe depois o Lu 21 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5515, controle 120, do sinal 8. Obrigado, autorizado nível 360 para Curitiba, e apres do Lu 21, Sorocaba, Peralta 310, Urana, decola da 10, curva direita, saída Água, Elefa, transponder 5515 e o controle 1208. Então, 3859, correto, rebaixamento para puxa acionar. Repórter. Obrigado, boa tarde, na 3663. Exato. Ano 605, o centro Recife, extinta, ascensão nível 340, ano 605, pegou. Eco Delta. Livre táxi, chama para ingresso e decolagem. Ano 605, bom domingo. Comércio. 3304, a proa de Elefa está livre. Vou direto Elefa. Foi pro 3304, senhor? Proa de Elefa está livre. Vou direto Elefa 3304, livre ascensão ao 340. Na presente voa Elefa, acendendo ao 340 até 3304, obrigado. Vitor Mike Quebec, regressando de Cairo no 1500 pés via corredores. Confirme o POB. Zero meia a bordo, copiado. Reporte Paripe no ingresso do Interlagos. Controle Condor 23. Condor 23, contato radar na decolagem. Suba o 360, saída Arbor. Saída Arbor 360, ascensão Condor 23. Autorizada Linhares, decolar da 17, vento 180 graus, 109. Salvador, 35221, para o táxi 45 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40, o Fernando Salvador. Felipe 5221, táxi Vepati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8 de sinal 95, ajuste no 021. Pátio, Índia, ponto de espera, chama a torre, o Felipe 5221. Alô, Salvador, é o Gol, Golf, Golf Romeu, voltando. Confirme, pessoal. É, Golf, Golf Romeu, solicitando o rebote do Pat 3 para o Pat 1 na posição 8. Golf, Golf Romeu, está autorizado o rebote até a entrada do Pat 1, rebote para ingresso no Pat 1. Ok, gente. Alterno 3304, chame Centro Recife na 288, alterno 260. Recife 288, alterno 260, alterno 3304. Bom dia. Ocean Air 6312, chame Centro Recife no 2685, alterno 2545. 2085, confirma a danada, por gentileza. 12545, é secundária. 12685, alterno 1245, obrigado. Bom, Ocean Air 6312. Confirme o 6720 Guarulhos, é? Afirmativo, faz certo. 26729, autorizado para Guarulhos, nível 360, via vírgula 16, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, após o abride, onde intercepta a vírgula 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5525, controle 120, decimal 8. Guarulhos, 360. Web 6729, correto, já pode perguntar para o estacionar. Paris, descendo de lado, fica mais aberto. Quebec copiado, chame torre 118 decimal 95. 895, bom dia, tá passando o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, bom dia, encurtando final 97. Encurtando final 97, Victor Mike Quebec. Bora louca. Bora. 522, ano iniciando. Sim. Sul 221, decolou os 24, controle 12 decimal 80. 208, obrigado. Sala Golf, Golf Romeu, prosseguimento de rebote, solicitando autorização para ingressar no Pátio 1. E para a posição número 8. Golf, Golf Romeu, autorizado ingresso no Pátio 1, posição 08. Ok, gente. Decolagem, suba 160, saída Arbor. 160, saída Arbor. Confirme se está livre da restrição. Está liberada a restrição de altitude. 5221. Ciente, obrigado. 1223, chame o centro Recife, 1288, alterno 260. 288-1260, Condor 23, boa. Estabilizando o localizador, pista vista, abaixado, travado, 6332. 6332, completa LS X-Ray, chamando torre, 118, decimal 95. 1895, até já. Passaredo para acionamento. Pátio 3. Passaredo 981-1, ele direcionar e pode para ataque. 981-1. Salvador, Oxalhar 6311. Guarulhos, no 360. Oxalhar 6311, informação com o Sérgio Lédio. Irmão. 6311, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, após o abride, onde intercepta o Pesulo 16 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5530, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, decola da 10 curva direita, a Euleda abrige, após o Pesulo 16, aponta conforme a rota do plano de voo. 530, transponder 208, controle de saída, vai chamar para posicionar na ponta. Chama 31, bom dia, Janel 6332, final 10, baixada travada. 6332, bom dia, pouso autorizado 10, vento 190 graus, 129. Pouso autorizado na 10, 6332. Chamar Quebec, solo 28, autorizado, backtrack 44. Agora, 6729, táxi pela Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Pela Índia, ponto de espera, 289, Salvador, para o táxi, 9811, Passaredo, 38 a bordo, 6:50, retorna a Salvador. Passaredo 9811, autorizado táxi Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Pátio 1, Índia, 1895, lá, o 9811, Índio. 9811, vai seguir o Boeing da WebJet. Segue o web do 9811, Passaredo. Bom dia, web 7-2-9, manda um ponto para pronto. 7-2-9, bom dia, ali mantém, então 1-0. Aí, mantém 1-0, né, 7-2-9. Solo 3-0, direito no 2-1, 4139, obrigado, bom dia. Yes. Para o Cancelete 59, livre cenário para os contra-ataques. Bom dia, Xané 632, livrou. Aqui nas suas coisas. Xané 632, táxi pela Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 632. Delta controle. Copiado. Frequência livre para coordenação até o regresso. Mais com Delta. Golo 982, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado ele a X-Ray. Reporte com o localizador. 2.000 pés. Reportará para o localizador do X-Ray. Está nomeado Golo 982. Florento 9891, bom dia, nem mantém. Fala, Gol, Golf, Golf Romeu, informando o término do rebote, posição 8. Golf, Golf Romeu, gente. Bom dia. Bom dia. Livre ingresso, 6332. 6332, livre ingresso, botão 09. 09, se mais livre ingresso, 6332. Controle web 5729, bom dia, cruza-me.